No sentido que estava a falar das imagens de serem pessoas mais de elite, mas eu não penso que isso não constrange que haja, dentro da Igreja Católica, quem se dedica a pessoas ricas ou pessoas de estatuto, porque é muito bom, o meu coração fica descansado e mais tranquilo, obviamente, que quem está nas necessidades. Mais uma vez a pirâmide de Maslow, não é? Aquelas, as necessidades todas, até cá abaixo, são as mais urgentes. Portanto, é importante que se comece e que essa seja a prioridade e que se comece por aí. Mas é importante que as pessoas que tenham, como o Papa disse na mensagem para a Quaresma, não é? Pobreza cultural, pobreza espiritual, pobreza material. E é muito importante que haja pessoas de elite a nível das organizações, a nível político, que sejam pessoas com valores cristãos e com sentido de Cristo e, portanto, se houver pessoas que tenham esse dom e essa capacidade de passar Cristo juntamente com competências muito eficazes a nível de elites cuja vida as colocou nesse patamar, é bom Cristo lá chegar também. Agora, isso não quer dizer que nós vamos só para aí e deixamos quem está mais à rasca. Oh, claro que não, não é? Em questão de escolha ou, comecemos por baixo. Mas não é só por baixo, na minha opinião. Muito obrigada às três convidadas especiais, bombardeadas pelas provocações várias. Penso que foi um debate muito interessante, muito produtivo. Daqui guardo, entre outras muitas coisas, a ideia de que as congregações religiosas podem ser um sinal de fraternidade e um sinal contínuo, não é? Um sinal permanente de que é possível viver de outra forma, de uma forma mais fraterna. Continuo com algumas. Não são críticas, são objeções de fundo e provável, é por isso que eu nunca fui para nenhuma ordem religiosa, porque achei sempre que o meu espírito de aventura me levava por outros lados. Grande parte daquilo que disseram, penso que qualquer batizado ou batizada poderia dizê-lo. Ou deveria dizê-lo, e portanto a questão da especificidade dos carismas, se calhar ainda temos que conversar mais para pelo menos percebermos melhor uns aos outros. De qualquer forma, acho que é importante haver espaços de debate de pessoas que pensam de forma diferente, porque é uma das coisas que há muito pouco na Igreja. Cada grupinho fala com os seus convertidos. E uma diversidade, que é um dom, aprendermos com os outros, escutarmos, penso que é isso que esta comunidade do RAD sempre procura fazer. Obviamente nós somos igreja também, noutra forma. Portanto, queria agradecer não só às nossas convidadas, mas a todos os participantes, poucos mais bons, e desejar-vos boa noite. Tá, obrigada.